o pelotão chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão. Então vai se prepara, na raba toma tapão. Na raba, na raba, raba, na raba toma tapão. Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar, toma tapão. Na raba, na raba, raba, na raba toma tapão. Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar. Sem negligência vai, que o pai tá boladão. Gol do gol do play no beat que te bota com pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Bota, vai, bota com força que ela aguenta a pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Bota, vai, bota com força que ela aguenta a pressão. Então vai, loira safada, bota a jaca pra tremer. Quero ver tu balançando quando o grave bater. Vai que vai, vem que vem que vem que vem. Vai que vai que vai que vai. Respeito o capitão, rapaz. Seu pelotão da bregadeira. Gold Music produtora. Tá com medo. Chega pra debaixo, tiro fogo. O pelotão chega em brasa e dá choque no seu sistema. Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema. Tu pediu pra eu te botar e eu bato com pressão. Vai toma, vai toma, toma, vai toma, toma da pão. Na raba, na raba, raba, na raba, toma da pão. Vai toma, toma, vai, vai toma, toma da pão. Sem negligência vai, que o pai tá boladão. Coco, coco, play no beat que te bota com pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Bota, vai, bota com força que ela aguenta a pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Bota, vai, bota com força que ela aguenta a pressão. Pega, né? Vai, vai. E bota, bota, bota, bota, bota, vai, vai. E bota, bota, bota, bota, bota, bota com pressão. Bota, vai, bota com força que ela aguenta. Então vai, loira safada, bota a jaca pra tremer. Quero ver te balançando quando o Gabi bater. Vai, e eu te dou flow. Pesado, né? A boca e a vó estourou, não, pai. Explodiu, pelotão fechadão. André Cedeiros, o moral de Ibi Coala. É o